主管老师，张先生北。 现在什么电波上？不，老师，张先生北。我们应该控制一下这里边的波动，是哪个的？ 行，我们电波上马上。 1991 com Antônio Pátio, siga via Índia, no ponto de espera, transfira 1895 a 1018. 1018, Pátio Índia, 1895, bom dia, 225, solo 228, siga via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, ela se escuta na 225. 199, 16, após a saída do Boeing da companhia, siga via Juliette para o portão 9. Após o Boeing da companhia, Juliette para o 9, gol 1996. 061, né? Circulou aos 29, Xandão no 20, décima 8, por favor. 208, bom trabalho, 961. Dia controle, voo 961. Campinas, nível 380, decola da pista no 07, confia. Decola da 07. Da pista 10, primeira curva direita, contra o PC da saída da El, Leda, após Leda Motiva, interceptando em forma do Lula no 0, segue até Pubave, em forma do Lula no 6, após conforme rota. Controle 120, décima 8, transponda 5454. Trocar 3597, autoriza a colisão. Intercida 3597, da via, chegada a ponto, até 2.000 pés, acolhendo o localizador 1018. Deve via 2.000 pés, 1018, reporte o localizador usando 3597. Então, a saída da El, após da El voa Leda, e após Leda, Motiva. Intercepta o uniforme Zulu 10, segue até Pubave. Intercepta uniforme Zulu 16. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponda 5454. Estado copiado, 380, controle da 17, curva direita da El, Leda, Motiva, controle Foto Zulu 10, Pubave, Foto Zulu 16, controle 208, transponda 5454. Correto, volte para a Serra, acione quando pronta, e para o TAC, chame 1895. Você vai mandar para o TAC, chame 1895, tá ligado? Paulo, para o TAC, Azul 4040, com 105 a bordo, 3 horas de autonomia, altera no Berlândia. Azul 4040, siga via Índia para o ponto de espera, lá chame 1895, ajuste 10, 18. Via Índia até ponto de espera da pista no 0, lá tem 1895, ajuste agora 1018. Obrigado, Azul 4040. Salvador, bom dia, Azul 4040, pronto, ponto zero, da pista 10. 4040, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento uma centena com meia dúzia de baixo. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, Azul 4040. 240 do Close 37, chamando 20 decimal 8, por favor. 20 decimal 8, obrigado, bom dia, Azul 4047. Doutor 3517. Chame a torre de controle na noite decimal 95. 295, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, passando 1.400 pés na Arbor. 4040, contato radar, suba e mantém nível de voo 3620 via saída Arbor. Sobe e mantém 360 via Arbor, Azul 4040. Pistão no zero, vento uma centena com 7 mais. Pouso autorizado, pistão no zero, tá 3597. Paparro, meu Vitor Eco Lima, desça e mantenha 4.000 pés, 1018 via chegada Bonfi, Vitor Eco Lima. 4.000 pés, 1018 via chegada Bonfi. Rafa Serra, estacionado, com 1-0 a bordo. Autonomia de 350, acertando Campinas, capitão Arturo, Fox Táxi. Arturo Zero, Táxi, Fox Papa Serra, chama na Papá, confirma o alternado. próxima chama, autorizado a decolar, pista 97. Vento 120, grau 07 mais. Decolar 07, pode passar perto. Decolou da 97, Salvador, na sua escuta. Fox Papa Sierra, suba e mantém nível de voo 380. Vigilância? 380, vigilância, Papa Sierra. Salvador, bom dia, 3153, pushback sonamento, posição 3. Eu passar o meu Vitória com nível estabilizado. Controle Salvador, Vitória com nível estabilizado. 1095, bom dia. Padrão, bom dia. Papa Romeu, Vitória Colima, estabilizado, ILS X-Ray, dá 1-0. Bom dia, Vitória Colima. Visual com campo? Firmo, visual. Autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Pista molhada, porém sem chuva na vertical. Entre livre pouso, Vitor da Cunha. ATV 4000, voo 093. 093, 2000 livre elétrico de localizador, 1-0-9, permanece. 0-9-3-2018, reportará estabilizado. 0-9-3. Certo? Poderia coordenar com o centro, caso possível, dentro de uma tua direita pós-bo. Está em processo de transferência, o Romeu Foca Papá Terra, chame Recife agora, solicitação direta com ele. Frequência 125 decimal 1. Você comanda, obrigado, senhor. Taxi 3153, IAB 175, Campinas, 3 horas e 50. Ivana 53, siga via Índia para o ponto de espera. Ajuste na 08, no ponto de espera 1895. No 08, via Índia, ponto de espera 1895. Bom dia, boa semana. Segue para o compacto. Solicita a posição apenas para reabastecer, por diferença. Ok, fale para a direita, siga via Kilo, cruze até que real, siga via Kilo até a parte 3 da tentação elevador. Ok, fale para a direita, cruze até Kilo e siga via Alfa até a parte 3 da tentação. Bom dia, Gol no 093, passando Índia, Serra, Baixada e Travada. Bom dia, Gol no 093, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1 centena, 8 nós, pista molhada, porém não chove na vertical. Recebi pouso, pista 1-0, Gol no 093. Tiago Lima, será a posição 07 no pátio 3, siga em frente, fique atento à sinalização na posição 7. Está abrindo a localização na posição 7, ele está na posição 7. Salvador, bom dia, até 3153, ponto espera pronto, visual com gol na final. Bom dia, até 3153, autorizado a linha e manter após o gol. Salve, pode manter, 3153. Salvador, bom dia, o Xanã 6225, informação Golfo para Brasília 380. Bom dia, Xanã 6225, prepara a saída, agora aguarde cópia. Agora aguardando cópia 6225 na circuito. Sono 093, Solo 01, na siga de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, por 7, gol no 093. Zona 53, autorizado de decolar, pista no 0, vento uma centena, 8 nós. Livre decolagem no 0, centro 3, zona 53. São 2, bom dia. Bom dia, centro 3890, prepara a pulsa, aguarde chamada. Pulsa, vai. 325, pronto, copia. Pronto, copia, né, 225. 325, autorizado, 380, para Brasília. Minha curva da pistão no zero, primeira curva direita, saída A, bora após A, bora Elefa, interceptor, formos o Luna 7, sai conforme a rota. Controle 120, décima 8, transporte 5520. Autorizando Brasília, nível 380, decolagem da pista no zero, com curva direita, saída A, bora Elefa, após, autorizou Luna 7, motor plano de voo. Controle de saída 120, décima 8, e o transporte 5520, Xanel 6225. Correto, 6225, repara para o back acionamento. Chama lá, está na posição 6225. Está 3890, ponto cópia. Está 3890. 330 para Recife. Decola da pista 10, sai da Pouca, transição Caju, interceptor em plano de Luna 7, 5.9. Controle 120, décima 8, transponder 5512. Está autorizado, Recife, 330. Fala no 0, Pouca, Santa Ju, Pedro Lula 7. Controle 120, 518, transponder 5532, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Comandante, bom dia, Tetrizano 53. Tetrizano 53, contato radar, suba e mantém nível de voo 3620, vigilância. Ativo, sobe 360, Tetrizano 53, gente. Tráfego Salvador, bom dia, azul 4201, no ocidente da Golf, para Campinas, no 340. Bom dia, azul 4201, autorizado Campinas, nível 340. Decolando da pista 10, saída da El, lenda transição Motiva, interceptando uniforme Zulu 10, segue até pro base, uniforme Zulu 16, após conforme rota. Controle 120, décima 8. Transponder 5521. Autorizado Campinas no 340, decolando da 10, saída da El, depois Leda Motiva, intercepta a Zulu 10, após por base, até após a Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforme rota do plano. Controle de saída 120, decima 8, e aciona 5521, o 4201. Correto, 4201, eu chamo para pushback e acionamento. Vai chamar quando pronto para o pushback e acionamento 4201. Pelo Salvador, bom dia, o Terra 3507. siga. Você tem informação Golf no 04 para Brasília Transporte. Para sair da Arbórea, aguarde chamada, então 3597. Arbórea, aguarde. Tá 3890 com 176 a bordo. Alternado Fortaleza e tá com 2326 a bordo. 3890, siga via ainda no ponto de espera 2895 a torre, ajuste 10, 18, bom. Dia 2895, 10, 18, tá 3890, ponto de trabalho. 360 para Brasília, na corrida da pista 90, sai da Arbórea, após a Arbórea leve, na intercepta para Arbórea, no 97, sai com o Fan Hot. Controle 120, decimal 8, transpondo 5472. O K3597 para Brasília, aprovado 360, decolando da pista 10, na corrida da Arbórea, na zona leve. 0 do Close 15, chamando 20 do sinal 8 com voo. 1208, bom trabalho, tá 3, 890. Controle Salvador, tá 3890, bom dia. Delta Lima, bom dia. Salvador para Serra, Delta Lima, Kilo 085, confirme o pátio. Ponto. Gente, aguarde um minuto para a bota. Salvador, é o gol 1963. 963, Galeão, 360, número 2 para a cópia, aguardando. Aguardando. Tango Zulu, Hotel Lima, cópia. Zulu, Hotel Lima, Salvador para Serra Delta Lima, Kilo, nível visual 085. Decola da pista 17, após decolagem, primeira curva à direita. Ingressa no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120.8, transponda 5475. Correto, qual o PB? Gente, para acionamento, táxi Satisfação, livre acionar e quando pronto para o táxi, chame a torre. 1918-95. O Zulu Hotel Lima tem um bom voo. Autorizado, chame táxi, chame 6225. 3597-04, chupa estacionamento. Dois desvios. Negativo, tá em desvio. 3290. Qual é o rumo agora que está mantendo por quantas milhas? 060, mais 30 a 40 milhas, 3290. 06, pra você. Mantém a posição número 2 no setor, Xané 62 no 1. O Xané 6225 copiou a autorização? Copiou a autorização de pushback? Tente. O 1963 cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Via rota Upper November 857 até Mulsu. Decola pista 10 após decolagem da primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda e Rumi. Onde intercepta Upper November 857. Controle Salvador 120.8. Transponder 5530. 360, via rota, decola da Neve, direita após da El, Leda e Rumi. Na terça-feira, novembro, a gente tem até Mou 208, a frente do controle, 3-0, transponder, obrigado. Correto, chame pronto, porção 05, 1963. Chama aí. Falou, bom dia, Papá Romeu, Vitor Eco Lima. Papá Romeu, Vitor Eco Lima, Salvador para Serra Bravo e Uniforme Lima, o nível 360, qual parte é a pista que decola? Banda 10, está no pátio 3, posição 1-0. Gente, aguarde um minuto para cópia. O Vitor é comigo. Paulo Salvador, gol no 865. Está sem informação. Gol, está no 09, autorização Brasília. Bom dia. Gol no 865, bom dia, Brasília. Aguarde cópia. Portão 09, número 2 para cópia. Gente, aguardando. O Xané 6225, autorizado táxi, via Pátio Uno e Tatsui Índia, até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera chama a torre 118.95, o ajuste 10.18, segue R2 da TAM como número 2. Autorizado táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1895, segue o TAM como número 2. Tá 3597 para o táxi, dono 42 da borda, 3:15 até na confins. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Sente Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1018, 3597, obrigado. Salvador, o azul 4201, no formato 2 a bordo, 4 horas, 3:28, encerra a tal de Sierra Romeu para o táxi. Azul 4201, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Tenha um bom voo. Iniciamos via Pátio Uno, espera da 10, torre 118, decimal 95, Channel 6211, autorizado pushback, acionar, chame pronto para o táxi. Nível 360 e a rota conforme o plano de voo. Decolagem pista 10 após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5501. Concluímos o cotejamento correto, modifique o perfil de saída para arbor após o DCT com curva à direita após a decolagem da 10. Então modifica para arbor com curva à direita após o DCT decolando da 10. Cotejamento correto, chamando para o táxi, no baixo 3.